Uma dupla quase perfeita. Algas, supervitaminas. Mel de abelha, Enzaflex, extrato de alho. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira Herbert Richards. Marque o meio das folhas antes de furar para que os documentos fiquem centralizados na pasta. Faça a mesma coisa com os documentos que for arquivar aqui. E cada uma dessas pastas deverá voltar para o seu lugar. Preste bem atenção para não bagunçar a ordem delas dentro do arquivo, tá bom? Mas por que que isso tem que ficar do lado de fora e do lado de dentro da pasta? O número do caso? É. Porque essa é a ordem de todo o arquivo. Também consta nos relatórios, em todas as pastas. Você fura isso aqui e coloca preso nesse gancho da pasta. Assim, elas nunca vão desaparecer. Os delitos menores ficam aqui. E os mais graves, na de baixo. É, aqui está quase vazio. Como acho que eu consegui essas férias. E os números dos casos pendentes também ficam nessa agenda aqui. Hoje, por exemplo, nós temos dois. Contou aí? Dois casos. E os dois lá no porto. Se não formos agora, eles vão segurar a gente para o almoço. Feliz aniversário. Obrigada, Scott. Olha, qualquer hora dessas dá para você me chamar pelo rádio. Chamar para quê? Sei lá, para ver se funciona. Às vezes eu acho que é aquela porcaria da quebrada. Vem, a polícia, sai da frente. Oi. Bom dia, Peter. Ei! Scott, eu preparei uns bolinhos para você levar. Ah, não precisava, Sra. Hamilton. Deus o proteja naquele lugar horrível. Estamos rezando para que não seja baleado. Obrigado, hein? Pobre rapaz. Que foi? O cinto, é a lei. Obrigado. Não, eu não vou ficar sentado aqui com esse cheirinho coçando meu nariz. Obrigado. Tá, tudo bem, obrigado. Tudo bem, mas só umzinho e chega, tá? Quantos dias vai ficar fora? 3. Beleza, muito bom. Por quê? Tá querendo se livrar de mim? Não. É que eu gostei muito de passar essa semana com você, de sair para passear no seu carro todo limpinho e de ser tratado como um detetive relaxado. Investigador. Ou isso. Mas, Scott, quando é que você vai aprender a relaxar? Eu tô relaxado. Não tô falando desse relaxar. Eu tô falando daquele relaxar, do tipo terapias sexuais. Tá perguntando quando eu vou transar? É. Mas já foram 4, só hoje de manhã. Não aguento mais. Calminha, calminha aí. Sua mãe não vai gostar disso, hein? Cuidado com isso aí. Não adianta correr. Senhor Boyer? Oi, Scott. Como vai? Você vai embora, hein? Talvez. Isso aqui é David Sutton. Vai, me substituir. Senhor Boyer? Para com isso, guri. Nós passamos para dizer que... O que eles acharam seu barco na doca do muro? Agora tem que mandar alguém ter. Aí, rapaz. Cuidado. Legal. Muito obrigado. Eu pensei que não fosse conseguir recuperar. Scott, dá para mostrar o distintivo para eles? Eles nunca viram um... É detetive? Não, investigador. Não sei não, pai. Pra mim isso é falso. Tá a fim de passar uns tempos na cadeia? Crianças. Adoro crianças. Ei, moço! Ei, moço! Quem está aí? Sou eu! O Scott! Deixa eu prender o Hulk. Isso é bom, por favor. Muito obrigado. Amém. Bolinho pra você, bolinho gostoso. Olha aqui. Acabou o chocolate, olha que delícia. Olha o bolinho, Hulk. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Hulk, não faz isso. Não, Hulk, olha o bolinho. Olha o bolinho, Hulk. Não. Socorro! Larga ele, Hulk! Eu sinto muito, Scott. Eu já não tenho mais força nas mãos. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Eu só tava querendo tomar um cafezinho, mas agora eu tô irritado, que droga! Não deixe ele perceber que você está irritado. Ele reage muito mal a essa sensação. Mas o que deu nele? Eu trouxe até um bolinho pra ele, ele me conhece. Claro que conhece. Ele nem cortou seu pescoço. Esse cachorro adora você. Vamos lá pra dentro. Venha comer uns bolinhos. Vamos, Hulk. Vamos, garoto. Vamos. O veterinário disse que eu não devia dar chocolate pra ele. E você, o que me diz disso, Hulk? Eu já imaginava. Eu tô aqui. Qual é a reclamação dessa vez? Eles nesse depósito aí. Tem alguma coisa errada por lá. Não, estão limpos. Roubaram até um barco deles. Não, é isso. Está pior que antes. Vem uns barulhos estranhos de lá todas as noites. O que é isso? Você vive me dizendo que não está escutando muito bem. Ele não escuta. É o Hulk que escuta e conta para mim. Ah, o Hulk conta para você. Uhum. Bom, você mora numa área industrial, Amos. Se quer ter paz e sossego, eu sugiro que você se mude para um apartamento em outro lugar. Eu e o Hulk num apartamento? Seria engraçado. Não pensei que você viesse até aqui. Ah, não. Não, eu até gosto de vir aqui, só que eu vou embora na segunda-feira, lembra? E o cara que vai me substituir, o Sutton, ele não vai querer vir aqui conversar com você como eu faço, porque ele não vai muito com a cara do Hulk. E eu nem imagino por quê. Tá, tudo bem, eu já entendi, eu vou sentar, calma. Sei, eu tenho que ficar aqui olhando pra sua cara, não é? Um dia eu dei a ele uísque, ele uivou a noite inteira. Agora ele só bebe cerveja. E você aceita? Não, obrigado, deixa a cerveja pro Hulk. A conversa tá muito boa, mas eu tenho que ir andando. Vai pra cidade grande, né? É. Eu e o Hulk vamos te visitar. Você? Tudo bem. Mas o Hulk é que... Sacramento é uma grande cidade, sabe? Eu acho que as leis proíbem cachorros como o Hulk. Você quer parar? Não tem graça nenhuma. Desculpa, cara. Não dá pra segurar toda vez que eu me lembro. Quase molho as calças. É, e eu também. É por isso que não tem graça. Delta 1. Oi, Kate. O Turner não pode falar agora. Tem um cachorro pendurado nele. Para com isso. Só que muito obrigado pelo teste. Pronto. Obrigado por testar o rádio, Kate. Tudo bem. Não é teste, é trabalho, Turner. Umas crianças encontraram dinheiro em Pinecone Beach e eles contaram $8,000. Tudo bem, diz que estamos indo. Tudo bem, estamos indo. Lá agora. Senhora Harper? No início eu pensei que fosse dinheiro de brinquedo. Estava espalhado lá no quarto. Nossa. Aí, quando vi que era verdadeiro, pedi que me mostrassem onde encontraram para mostrar a vocês. Acha que pode ter mais por aí, é? Eu não acredito. Ah, isso funciona assim. Se ninguém reclamar ou se identificar em 30 dias, ele é todo seu. Eu achei, é meu. Fica aqui. Não é dela, não. Não, é meu. Aí será confiscado. Se ficar para você, vai ter que usar na faculdade. É a lei. Sim. Senhora Harper tem que preencher alguns formulários. Vamos. Garoto terroso. Ela queria um casamento simples na igreja. Eu disse, ótimo. De repente, eram $2,000 para um vestido, recepção com buffet completo para 400 pessoas. E eu vou levar outro ferro na lua de mel. Nós vamos para Bora Bora. Aham. Ele está aí. Você não queria falar com ele? É. Faraday, quero falar com você. Faraday, estou falando com você. Pra que a pressa? Essa é demais. Sabe? Eu estou me sentindo um idiota. Porque te dei uma chance, confiei em você e o que é que eu recebo? Uma punhalada nas costas. Estava tudo ali. Eu perdi a cabeça. Não vai acontecer de novo, Sr. Boyer. Casey, livre-se dele. Zack, veja se o velho viu alguma coisa. Cuide dele. Olá. Saia daqui. Deu fora. Não ter perturbado. Estamos fazendo um barulho infernal. Eu vi a luz acesa e vi que tinha acordado o senhor. Eu achei melhor vir até aqui para ver se está tudo bem. Eu quero que saia da minha propriedade. Mas sabe o que é? Incomodamos tanto e queremos oferecer uma compensação. Isso é para nos desculpar de qualquer transtorno. Eu não quero dinheiro nenhum. Eu estava olhando e vi o que vocês fizeram. Espera aí, o que, é isso? Eu posso garantir que não fizemos nada demais. Eu quero que saia da minha toca. Não empurre, entendeu? Vou lhe apresentar o meu cachorro. Nossa! Alô. É, tô, agora eu tô. Tá, tudo bem, eu tô indo. E aí, Dave? É, o cachorro tava guardando o corpo. Tiveram que trancar ele lá. E você já falou com alguém? Ninguém viu nem ouviu nada. Um trabalhador do depósito encontrou o corpo. Já investigou um assassinato antes? Tá brincando? Eu vim pra cá pra fugir disso? Dave, tá todo mundo olhando, então vamos agir como se isso fosse normal pra nós. Então, temos 5 chapas. Manda ver. Ótimo. Agora vamos aturar aqueles 2 inspetores de polícia. É, não vai ser fácil. Então, como é que vai? Ô, rapaz. Tudo bem? Preciso de alguma coisa aí? Que bom que vocês vieram. Nós queremos um cafezinho. O seu com açúcar. É claro. Nós 2 com açúcar. Que gracinha. Olha, já que é por aí, eu gostaria que vocês 2 dessem fora daqui, tá certo? O porto é jurisdição nossa. É, mas o estado inteiro é jurisdição da estadual. Sabia disso? Isso é homicídio, não roubo de bicicleta. Com licença. O que é isso? Recolhendo amostras de sujeira, é? O que estão fazendo? O que está querendo, Turner? Vai levar o porto nesse saquinho? Estou tirando as fotos e gostaria de continuar, se não se importa. Para proteger o que estiver embaixo das unhas. Mas para quê? Ele foi apunhalado pelas costas porque não quis ficar lá. Nunca sabe o que vai ser importante. Agora é só recolher. Análise é depois. Certo. Você leu isso no livro? Foi. Foi, eu li isso num livro, sim. Era um livro bem grandão. Eu acho que você iria gostar, porque tinha uma porção de figurinhas, sabe? Olha aqui, eu não... Calma aí, calma aí. Sem alterações, tá? Por que, a gente não coopera para resolver logo esse problema, hein? Mas nós queremos examinar o corpo antes que ele se decomponha. Tá bom. Olha, me dá só um minutinho aqui com eles, pode ser? Por favor. Sem problemas. Tudo bem. Obrigado. Olha, Turner, vamos ter que passar isso para a polícia estadual. Por quê? Por quê? Eles não acham nem chiclete na sola do sapato. É, mas você está saindo da cidade. O David não tem experiência para conduzir um caso desse. Não, pera. Eu posso ficar mais uma semana por aqui. Eu tenho as minhas férias, sabe? É só cancelar tudo. Eu cancelo tudo e a gente resolve o caso. O David é muito bom aluno. E o Tony é um grande professor. Qual é a graça em ter investigadores no seu departamento se a gente só pega janela arrombada? Vamos lá, Howard. Eu preciso dessa grana extra. Deixa a gente faturar, a gente resolve isso. Nós não vamos decepcionar você. Merecemos essa chance. Tudo bem, tudo bem. Você tem mais essa semana para fazer o que você puder, tá? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Quais são as ordens? Olha, vamos mandar o relatório das análises para vocês e vamos deixar que examinem todas as evidências que recolhemos. É justo? Não, não é justo. Eu acho bastante justo. Não, só porque ele resolveu dar um ali detetive. Olha, isso não é bem assim não, sabe? Essa jurisdição é nossa, sabia disso? Espera, minha querida, você vai entrar lá só com isso aí? Isso é o nosso trabalho. Sai do meio do caminho. Leve isso aqui também. Não esquece que é para mandar revelar ampliado, tá? Segura aqui! Cuidado, ele é feroz! Aqui! Cuidado! Pra cá! Ajuda! Segura aí! Puxa! Puxa ele! Não deixe fugir! Por Deus! Pra cá! Força aí! Força! Vai! Vida! Para! Segura! Cuidado com ele! Rapaz, que cachorro! Para aí! Para! Esse cachorro aí, vamos ter que matar? Não, você não pode matar esse cachorro. Ele é a única testemunha que nós temos. Ah, é? Acha que pode se entender com ele? Você que é louco! Aonde você vai? Você não pode demonstrar raiva, só isso! David! Fala! David, traz o carro pra cá! Encosta o mais perto que puder, deixa as portas de trás abertas e o motor ligado! Vem aqui, Rocky. Você viu tudo, não viu? Hein? É, mas agora o Emos morreu, você não tem muita opção, tá? Você colabora comigo, eles vão matar você. Quietinho. O que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar você um pouquinho mais à vontade, tá? Um pouquinho mais à vontade. Peraí, não faz isso, não. É melhor a gente entrar num acordo, não é? Hein? Olha aqui, ó. Calma. Peraí, calma. O que você fez isso, hein? Por quê? Espera aí. Eu vou deixar você mais à vontade. Isso. Assim. Calma. Por que você fez isso, hein? Vou te arranjar uns bolinhos de chocolate. O que você acha, hein? Bolinho de chocolate gostoso, isso. Uma caixa cheia de bolinho de chocolate. Não faz isso, não. Bolinho bem gostoso. Vem cá. Vem que eu vou te dar um bolinho. Vem cá. Abra mais espaço. Quietinho, Hulk. Vem. Não faz isso, não. Amigo. Isso. Vem cá. Que droga. Cansado? Hein? Tomara. Foi você que fez assim, senhor. Hein? Vai pra lá, vai pra lá. Deixa eu passar. Veterinária, sai pra Smith. Espera. Isso, você vai ficar uns dias por aqui, tá bom? Vai ser bom pra você. Vem. Anda logo. Vem. Anda logo. Anda, garoto. Vem. Anda, Rui. Vem. Anda logo, miserável. Vem. Não, não, espera. Espera. Não, não, assim não. Aqui também não. Devagar. Devagar. Ai, devagar. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Eu mato você. Calma. O que você está fazendo com esse cachorro? Ah, eu estou levando ele para passear. Mas ele está sangrando. Oh, meu Deus. Há quanto tempo ele está sangrando? Há pouco tempo. Eu vou matar você. Olha, eu vou matar aqui você. Aqui na frente tem uma porta, sabia? Desgraçado, eu vou matar você. Eu vou matar você, Hulk. Quer parar? Você fica aí. Leva ele. Cuida dele que depois eu mato ele. Mas que inferno! Isso, quieto. Qual é o nome do cachorro? É, o nome dele é Hulk, mas... Eu vou ter que fazer uma sutura. Quando foi ao veterinário pela última vez? Eu não sei. Mas isso é negligência e também é desrespeito. Ele está imundo, ele está mal alimentado. Eu acho que se você não tem condições de ficar com ele... Olha, esse cachorro não é meu. Ele era de um velhinho que morava lá no porto. Então eu quero falar com o dono. Não dá. Ele foi assassinado ontem à noite. Ah, é? Eu sou Scott Tanner, sou investigador da polícia e eu... Eu sei. Quer dizer, nós temos conta no mesmo banco. Emily. Temos, né? Que bom. Eu sou nova por aqui, mas a cidade... É bom conhecer você. Olha, desculpe o mal entendido. É que eu não aguento ver um animal maltratado. Eu posso fazer umas perguntas com relação ao cachorro? Claro. Entra aí. Pode ser que ele tenha testemunhado o crime e ele pode ter que identificar um suspeito. Ele pode fazer isso? É, talvez. Será que eu reconheceria numa fotografia as do arquivo da polícia? Você não entende nada de cachorro, né? Não. Eu nunca tive um. Nem tem filhos? Não que eu saiba. Olha, eles não vêm em duas dimensões. Ele pode reconhecer uma voz, um cheiro, mas uma foto, não. Tudo bem. Vem, Hulk. Vem. Escuta, ele não vai precisar ficar internado, não? Ah, não. Ele está um pouco cansado, mas está bem. Ele é um ótimo cão. É isso? Nossa, você tem mesmo jeito com animais, né? É, sou veterinária, né? Você está querendo me pedir alguma coisa? Olha, eu acho que esse cachorro ficaria melhor com você do que comigo, porque você sabe como é que é, né? Eu tenho umas coisas assim e... Você é casado? Não. Então mora sozinho? Moro. Casa ou apartamento? Casa. É? E tem namorada? Não. Perfeito. Perfeito. Perfeito pra quem? Perfeito pro Hulk. Perfeito pro Hulk como? Quando estiver em casa, ele faz companhia. Quando sair, ele toma conta da casa pra você. Teve sorte de... Não. Lá não tem espaço pro Hulk. Todo mundo diz isso. Olha, tem que trabalhar. Tchauzinho, Scott Turner. Foi, fala pra mim! O que que é? Fala! Anda logo, se você tá com fome, tem um hambúrguer, tem hambúrguer, tem bolinho. Come o bolinho! Você não tá com sede, você nem tocou no suco de laranja, na maçã. O que que é? Você quer que eu faça o quê? Que prepare o quê? Uma caipirinha? Cala a boca! Cala a boca! Você tá latindo há 2 horas e meia! Fica quieto! Pra minha mãe. Ele não para. O cachorro não terá. Desgraçado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Me diz o que, que eu faço com você. O que, que você quer que eu faça com você? Diz aí o que, que eu posso fazer com você. Fala pra mim, fala pra mim. Você quer que eu passe a noite inteira aqui com você, é isso? Dá um tranquilizante pra ele, Turner. E outro pra você. Cala essa sua boca, eu sou da polícia. Fala que eu mando revocar o seu carro, hein? Eu tenho um ódio profundo por você, sabia? Não! Abre! Ai, cachorro desgraçado! Ah, miserável! Abre essa porta! Abre! Não espera. Esse cachorro é uma besta! Esse cachorro é um cavalo! É um animal! Ah, você não vai deixar eu entrar, não? Tudo bem, então. Você vai ficar trancado aí e vai morrer de fome. Isso se não encontrar no meu corpo e matarem você. Você está na minha casa. Quer sair daí? Eu quero entrar. Sai daí, Hulk. Sai daí. Senta aí. Ai, meu nervo ciático. Ai. Tudo bem. Se nós vamos morar juntos, vamos ter que acertar umas coisinhas. São regras bem simples. Sem latidos, sem uivos, não fazer xixi em nenhum lugar da casa. Esse não é o seu quarto. Não vai babar, não vai morder. Vai usar uma coleira para pulgas. E esse não é o seu quarto. Nada de comida, nada de fungar embaixo das portas. Nada de beber água da privada. Esse não é o seu quarto. Esse é o seu quarto. O resto da casa é meu. E sempre que eu voltar para casa, quero encontrar tudo onde eu deixei. Tudo no lugar. E se você não mexer nas minhas coisas, eu não vou mexer nas suas. Isso. Aqui você pode babar. Baba à vontade. Esta aqui é a sua caminha. Se você seguir essas simples regrinhas, calado, vamos viver harmoniosamente bem. Durma com as pulgas. Prefeitura. É, mas uma era muito maior que a outra. Oi, Scott. O que você achou? Nadinha. Nunca tinha lido um relatório de autópsia antes e gostaria de poder não ler mais nenhum. O relatório da autópsia é a base de qualquer investigação de homicídio. E esse aí diz que o assassino talvez tenha tido um treinamento especial de combate. Onde você viu isso? A arma penetrou no corpo entre a terceira e a quarta costela, inclinada para cima, penetrando no pulmão esquerdo com uma profundidade de 5 centímetros, rompendo a artéria pulmonar. A vítima foi atacada pelas costas no lado direito da caixa torácica, e isso quer dizer que o assassino é destro. É, mas está esquecendo de uma coisa. Se você perfurar o coração de uma pessoa, ela continua gritando, mas perfurar o pulmão não consegue nem dar um pio. Treinamento nas Forças Armadas. Mas isso não está no relatório, como é que sabe? Sou investigador profissional, é meu dever saber essas coisas. Além do mais, eu conversei com o legista e ele me disse. Oi, gente. Quanto é que vocês acham que podemos conseguir por todos esses móveis aqui? Eu tive uma ideia melhor. Que tal vender dois carros da nossa frota? Começando pelo seu, Turner. Algum problema, Howard? É, claro que tem. É que o laboratório resolveu me cobrar 7.280 dólares por isso aí. Agora, considerando que a gente vá fazer, quem sugere que eu demita? A Kate. O Kate não se importa de fazer esse sacrifício, não é? Já me sacrifiquei muito. Não, tudo bem. Vamos reduzir isso, Howard. É, eu acho bom. Eu resolvo isso. Não esquenta, não. Vou fazer uns cortes, Howard. Tá, tudo bem. Ah, não. Você está comendo o meu carro. Não come o meu carro. Não pode comer o carro. Não adianta gritar com você, né? Você é um cachorro. Não tem uma palavra do que eu digo. Também não faz diferença. Esse carro vai ficar com o David Soto. Toma. Está com fome? Como sincero, come. Toma. A morte do Amos foi terrível. Depois de tantos anos, essa noite eu tranquei a minha porta. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. A gente vai pegar o cara. Isso aqui é comida de cachorro? Aqui diz milho e bacon. Ah, é, sim. As pessoas adoram os cachorros e procuram variar. De que tipo de cachorro estamos falando? Ah, um muito, muito grande, muito gordo, muito alto, selvagem, uma massa, feio. Ah, sim. Então não precisa disso. O que você precisa é... É disso. Eu nem gosto dele, Kevin. Pra que levar brinquedo? Porque eles gostam de morder, Scott. Os móveis, os sapatos. Você é quem sabe. Uhum. Então tá. Eu queria agradecer a você, Kevin, por me dedicar tanto. Ah, sem problemas, é um prazer. O shampoo. Ah, não, você precisa de um shampoo especial. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Tome este. Agora deixa eu ver. É pulga, alergia, carrapato. Scott, em caso de mau cheiro, prefere neutro ou menta? Então, menta. 97,51. O que é isso? Isso não é ouro, não. Isso é pra cachorro. Isso é comida de cachorro. 97,51? Eu nem vou comer isso aí, não. Espera, eu comprei salmão defumado, 97,51. E se eu devolver isso aqui, hein? Eu quero falar com o Kevin. Chama ele aí, por favor. Kevin! Pegar minha arma, eu vou. Minha paz, meu sossego, minha casa, minha vida, meu lar, minha disposição. E não volte mais aqui. Esse cachorro é muito macho. Ele é muito estúpido. Não! Você tá fora! Fora! Não tem comida! Esquece! Queria que estivesse nevando! Não. Seria melhor granizo. Faz chover granizo, meu Deus. Faz, manda granizo dos céus. Seria bem justo, muito justo. Faz chover granizo, meu Deus. Faz. Não! Daqui a pouco eu vou ficar sem foto, mas que inferno! Não. Ela não pode passar a noite aqui, não! Entra. Você entra, só ela. Só ela, vem cá. Não. Entra no carro. Vai. Isso. Espera um pouquinho, vê o que eu tô fazendo. Vai lá, Hulk, vai lá. Pega ela. Vai atrás dela. Vai. Manda ver, garoto. Vai. Segue ela. Vai, entra. Ela te ama. Você tá perdendo tempo. Anda. Entra. Vai. Oi. Scott Turner, né? É, eu tô procurando meu cachorro, viu ele por aí? Dá pra notar. Entende alguma coisa de fusíveis? Fusíveis elétricos? É, pode entrar 2 minutos, só 2 minutos. É, coisa rápida? É, entra aí. Tá. A luz do quarto acendeu. Hã? Foi? Que foi? A luz do quarto acendeu. Me avisa quando do banheiro acender. Tá bom. E aí? E aí? Ah, não, ainda não. Olha, obrigada, mas é que eu não... As luzes acenderam, mas isso aqui vai levar a noite inteira. Não, eu já desisti. E vai deixar isso aqui assim? Vou. Ah. Eu posso terminar isso tudo amanhã. Olha, você não precisa nem me ajudar, mas tem 2 rolos e 1 pincel ali, se você... Se incomoda tanto assim? Incomoda, me dá nos nervos, é. É mais difícil vencer numa cidade grande do que numa cidade pequena. Ah, bobagem. É? Numa cidade grande você é anônimo, comete os erros e ninguém vê. Quem se importa? Uma cidade pequena tem que olhar nos olhos das pessoas. Não. É muito mais do que isso. Mas vai ser bom. Talvez você tenha sorte com as mulheres. Nas cidades grandes tem mais mulheres que homens, por isso elas ficam desesperadas. Muito obrigado. Olha, se tem mais alguma observação para fazer, eu quero que tenha coragem de dizer. Não se acanhe, não, tá? Pode falar direto. Mudar vai ser uma boa para você. Ah, essa cidade é ideal para criança. É, mas eu não tenho filhos. Mas eu quero 5. E o pai, hein? Já sou um pai que topasse essa parada? Não. Não? Ainda não. Então vou levar você num bar de solteiros, deixa eu ver. Ai, odeio bar de solteiros. Pode ser num encontro marcado. Ou onde mais? Eu acho que... É, no bar da galera, mas eu costumo prender os marmanjos da minha idade que ficam rondando no bar da galera. É claro, você é determinado, quer ter 5 filhos e então... Eu sou sim. E nós já acabamos. Isso. Pronto. Legal, né? É. Não ficou bem melhor? Ficou. Tem que admitir. Ah, obrigado. Obrigado. Você tá toda pintadinha. É. Até no cabelo tem tinta. Em compensação, você não se sujou nada. Impecável. É. É, eu ainda tenho que empacotar umas coisas lá em casa. Tá. Noite gostosa, né? É. E vou andar com a Camila. Não quer ir comigo? Não. Não. Não? Não. Eu não quero, não. É que eu tô começando a gostar de você e se a gente for andar, eu vou gostar ainda mais. E de repente tu pode... Acabar em amor, mas no início vai ser ótimo, vai ser tudo bom, mas de repente, bang, você vai me chamar de egoísta, de machista, e vai começar a arrancar os cabelos e gritar comigo e vai dizer que não quer me ver mais, você vai enlouquecer e eu vou sofrer. Quem é que precisa disso, hein? Rui! Que horas você vai pintar o corredor amanhã? 9 pelas 7. Tenta agora, Rudy. Thank you. E agora, garotão? Vamos tomar um banhozinho? Vem. Banhozinho gostoso, vem cá. Vem. Vem. Vamos tomar um banhozinho? Vem. Vem. Toma um banhozinho gostoso. Banhozinho gostoso, vem. Vem, vem aqui. Vem, Zigata. Vem. Vai tomar um banhozinho? Vem. Vem, cheirosinho. Vem. Vem. Vem cá. Não adianta. Não adianta. Você não vai me enlouquecer. Não. Eu me recuso a enlouquecer. Vem cá. Vem, vem. Não, não morde não, hein. Não morde não. Vem cá, vem. Vem. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Entra, entra, entra. Não. Não vai sair, não. Não, não, não, não sai, não, não. Ai, miserável. Vem. Não acabou, não. Ei, ei. Eu não estou morto, não. Entra, entra. Não, entra, entra. Ah! Ah! É isso que nos torna superiores. A sua espécie nunca vai dominar o mundo. Você poderia fazer isso se tivesse uma tromba. Pode correr, corre! Corre agora! Vai, miserável! Corre! Corre! Hein? Hein? Aqui, ó, vai lavar tudinho, ó. Lavar o sovaco, lavar as coisas pra ficar bem limpinho. Vambora. Vem. Se eu deixar você aí, você vai acabar com o estofado. Aqui. É, só pra levantar o pé da mesa aí, por favor. Obrigadinho. Pronto. Ai. Tem alguma coisa errada com você hoje. Você também achou, é? Ah, já sei o que é. Sem gravata. Desde que te conheço, essa é a primeira vez que vem trabalhar sem gravata. Tana. O cachorro lá na janela. Ah, Hulk, desce daí. Hulk. O que eu posso fazer? Ele gosta de casamento. Então, desce daí. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! É melhor você dar fora daqui. O que foi, Hulk? O que foi? Dave! Vem comigo! Bom dia, Pete! Dave! Tô indo! Dave! Onde é que vai ser a lua de mel, hein? Desculpe, desculpe, com licença. Hulk! Ei, pessoal, o que está vendo? Hulk! Hulk! Hulk! Hulk! Conseguiu ver o carro? Não, não, não deu pra ver a placa. Eu estava sem os meus óculos. Vai, para, para. Para, Ed. É a polícia. Tá, tá. Eu preciso do carro. Droga. Põe o cinto, Santos. Você vem me falar que o cinto não mora. Não, tem que botar o cinto. Não, tem que botar. Precisa logo. A gente tem que achar o Hulk. Anda, Hulk. Sobe aí. Sobe. Cuidado com o rabo, hein? Minha mãe vai me matar. Ela pediu pra eu não passar de 80, o carro tá novinho, ela vai me matar, eu tô frito. Ah, fica frio, Ernie. Agora a gente tem que pisar fundo. Segura aí, segura aí, segura aí. Ele vai passar na loja da minha mãe. Não se incomode com o cachorro. Olha lá. E aí, conseguiu guardar? Fica de lá, preto. Não, o carro eu tô vendo, eu quero o número da placa. Não, espera, P-K-I. P-K-I. Tudo bem. Não, é P. Não, é P-K-I. Não, é P-K-I. Não, é P-K-I. PKI. PKI, isso. Isso. Não, é RKI 547. RKI 547. É isso aí. Rei do Kenny na Índia 547. É. Tudo bem. Segura aí, segura aí. Ele não viu, ele não viu. Vai, vai, vai. Anda, anda, anda. E agora, pra onde? Acho que pra direita. Pra onde? Direita, direita. Ele foi então pra direita. Não, para de achar. Ele foi pra direita. Mas tá bom. Foca. Mas que foca. E agora? E agora? Pra onde? Você achou errado. Se o pessoal da rodoviária souber disso, eu vou perder o meu emprego, mas que droga! Ah, Turner, não esquenta com isso. Fica só entre nós. A culpa é da tua mãe que comprou essa porcaria de carro que não anda. É? Vocês dois acabaram com a festa. A noiva tá chorando até agora. Disse que vai ter pesadelos pro resto da vida por causa desse cachorro. Felizmente, o Boê ficou achando que o problema era com o cachorro. Ei, Turner, tá aqui. É, o prefeito também. É claro que eu não disse que vocês estavam perseguindo um cachorro que agora se tornou mascote do departamento. Não fala alto perto dele, não. Não mexe com quem tá quieto, hein? Ah, que isso. Ele tá bem amarrado. Isso não quer dizer nada. Zé Kruger já foi militar. Tem 3 detenções na ficha, assalto à mão armada, transporte ilegal de armas e extorsão. 100 condenações. A polícia de Monterrey diz que o endereço e o número do telefone são falsos. Mas quem é ele? O cara que o Hulk estava perseguindo. O homem que ele viu matar a Amos Reed. Tá brincando? Acho que esse é o cara? Acho. O que é? É eu, hein? É, parabéns. Você resolveu o caso. É, mas a gente ainda não pegou o cara. É, nós não temos provas, Howard. O Amos não foi morto num assalto, nem crime convencional, nem briga. Acho que ele morreu porque viu alguma coisa. Esse tal de Zé que trabalha no depósito de Boyer e o Emo sempre estava reclamando de barulhos suspeitos que ele ouvia à noite, sugerindo transação ilegal. Uhum. Kitty, dá para deixar essa porta aberta? Ai, o cheiro aqui tá horrível. É. O Emo reclamava de tudo, Tânia. É, e agora ele tá morto, Howard. Eu acho que devemos supor que ele tinha razão, né? Vamos analisar. Aquele é um local isolado da cidade, com barcos pesqueiros entrando e saindo toda hora. E agora um assassinato. Drogas, Howard, mas eu sei que não temos provas e que nunca vamos conseguir um mandado para chegar em cima. Mas seria bom se pudéssemos revistar aquele lugar. É, tudo bem. Acho que eu posso arranjar. O Boê é meu amigo. Será que ele vai dizer não? É, agentes do governo, agentes alfandegários, rodoviários, 12 grupos do nosso pessoal, mas todos os policiais locais. Vai ser a maior batida da central desde, talvez, da Segunda Grande Guerra. E isso tudo graças a você. Nós vamos virar aquele depósito do Boê de cabeça para baixo e comprovar o contrabando de drogas, garoto. Aqui é a sobremesa. Bolinho de chocolate. Bolinho de chocolate. Vai beber alguma coisa? Eu não vou ficar nem um pouco chocado se tiver gente da polícia metida nisso. Vai ser o tempero do meu relatório. Se mais tarde pode até me dar uma vaga na segurança. Não seria nada mal. Vai fundo. Você não vai comer, não? Come isso aí. Tome logo, garoto. Isso é uma comemoração, Rocky. Você pegou o Zack Gregory e o caso do Emus está quase resolvido. Então, vai. Abre a cerveja. O que, que é? Tá pensando no Amos? É? Tá com saudade? É, eu... acho que isso deve estar sendo difícil pra você. Tudo é tão diferente. Nós tivemos um começo difícil e a minha casa não tem nada a ver com a do Amos, mas... não, ainda não. A gente pode continuar tentando. Né? Você gosta disso? Gosta? Você gosta, né? Hein? Seu safadinho. Deixa eu fazer na outra também. Hein? Hein? Você não é tão durão. Nem é tão mal. E nem é aquele monstrinho, hein? Hein? Pega a toalha. Pega a toalha. Olha o dentão. E daqui? Eu também sei fazer, olha aqui, ó. Também sei fazer. Se um dos meus empregados estiver envolvido... em qualquer coisa ilegal, eu fico feliz em cooperar. Quando foi a última vez que viu o Zack Gregory? Ontem, no casamento, porque à noite ele não apareceu. A polícia de Monterey checou o endereço. Era um motel, mas nunca ouviram falar dele. Se ele aparecer para o pagamento, eu chamo você. Tá legal, gente. Vamos embora. Vamos. Eu não quero nenhum deles revistando nada sozinho. Bota um dos nossos com eles todo o tempo. Ai, eu detesto peixe. Isso, dá uma olhadinha ali, tá bom? Tá, eu vou ver os fundos. Presta bem atenção nessas caixas aqui, tá bom? E você também fica de olho. Pega aquela lá. Vem. Tirem as gavetas do arquivo e revistem uma por uma. Acho que a gente vem no dia errado. Howard, desculpe, tá? Me desculpe. Decepcionei você. Ah, que isso. Esquece. A gente não pode esperar que dê sempre tudo certo, né? Além do mais, você tem um emprego novo esperando. Por que você não vai para casa, faz as malas e descansa? David, o caso agora é todo seu. Foster, eu fui informado que vocês tentaram localizar o tal do Zack Gregory, mas o relatório sobre o registro do carro, do Cadillac preto, consta como motel Lazy Acres. Então, eu estou tentando descobrir como é que foi que você soube que esse endereço era falso. Fizeram o quê? Só falaram pelo telefone? Nem foram lá pessoalmente com uma foto do Zack? Não. Tudo bem. Eu preciso de uma inspeção feita no motel Lazy Acres para localizar Zack Gregory. É, porque ele é o principal suspeito do assassinato de Amos Reed, é por isso. É, foi ele sim. Eu tenho certeza, eu tenho uma testemunha ocular. Eu tenho sim. Eu não estou querendo ensinar nada a ninguém. Eu sou um investigador policial e você também. Eu só estou pedindo um pouco de cortesia profissional. E não bate o telefone. Esse cara é uma anta. Scott Turner. Ah, oi. Como é que vai a nossa veterinária? Isso fica martelando na minha cabeça, sabia? O que o Amos me dizia sobre aquele lugar, que tinha alguma coisa errada lá. Sei, eu não imagino que seja. Eu não consigo parar de pensar nisso. Talvez fosse bom. Não, para de pensar nisso. Não. Olha, quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, às vezes eu começo a pensar numa outra coisa completamente diferente, aí pronto, olha, a solução vem logo. Que coisa fascinante, né? Mas eu não consigo fazer isso. Eu juro que eu não consigo. Tenta, ué. Não, não, não, eu tento, mas eu não consigo. Não adianta. Eu ajudo. Não, não, não. Eu estou pensando numa coisa. Não. Adivinha o que eu estou pensando. Eu não quero saber no que você está pensando, não. Não, não, para com isso. Eu não quero saber. Ai, não fala nada. Você nunca nem pensou nisso? Eu nunca pensei em quê? Ah, mas é claro, é pensar nisso. Pensei, pensei. É claro que eu pensei, eu sou um homem, né? Eu pensei nisso, claro. E até onde você foi? Bom, eu fui até... Eu fui até... dentro da sua blusa. Eu fui muito mais longe. Foi? Uhum. Foi mais longe? Uhum. Muito mais? Muito mais longe. Eu não sabia que dava pra ir tão longe. É só usar a imaginação. E como é que é esse negócio de imaginação? É. Bebendo na caixa, preguiçoso. Ah, meu Deus, uma mulher na minha casa? Como é que aconteceu isso, hein? E as suas costas? Bom, eu acho que recuperei parte da minha elasticidade. É. Nossa, como está vazia. Uhum. O que é que nós vamos comer? Bom, quase tudo que eu tinha, meu cachorro comeu, mas eu acho que a gente pode... Tem ovos? Deixa eu ver. Ovos, é. Omelete, isso, maravilha, né? Omelete maravilha, é bom, de repente... peraí. Não, não, não, não, não, não, não. Eu não. Ah. Eu não. Segura aqui, ó. Segura aqui. Espera aí. Não. Ai, que luz. Não, você fica linda na cozinha. Eu não sei cozinhar. É aqui que tudo começa. Ah. Nós temos queijo. Não. Vai sujar sua cozinha. Não, não, não. Eu não vou cozinhar. Você acabou comigo, mulher. Ah, por que que a gente não pede uma pizza? Não, não, eu quero ver você de avental, doutora. Tem uma omeleteira ali em cima, ó. E tem que uma tigela. Tem até omeleteira. Uhum. É, eu sou um homem nessas condições, tá pensando aqui. Ah, não, não, não. Mais rapidinho. Ah, tá não, bom? Não, mais não. Rapidinho. Já tô fazendo. Até o Natal a gente sai daqui, quer ver? Cozinha é ritmo, meu bem. Isso, vai mais rápido. Depois você põe na panela. Ah. Não, não, não, não, não. Nem assim não, minha querida. Mais rápido, assim, viu? Segura com força e bate, ó. Ó, ritmo, ritmo. Não faz assim. Não faz assim que eu enlouqueço. Não faz isso não, hein? Eu vou... Então, cheirosinha. Minha gatinha. Que foi? Ai, meu Deus! É claro! É isso! É isso! Eles estão escondendo alguma coisa lá! Tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada! Por que eu não pensei nisso antes? Era aquilo que eu estava imaginando! É a solução! Agora me bateu! Agora me bateu! Por que eu não pensei nisso antes? Por quê? Eu vou lá dar uma olhada. Peraí. Eles estão escondendo alguma coisa! Ai, essa minha boca! Quer dizer que eu vou jantar sozinha? Me desculpa, me desculpa, me perdoa, mas você vai sim. A gente retoma isso amanhã, tá bom? É, você já foi naquela pizzaria italiana lá no centro da cidade? Eles fazem lasanha lá. Não é uma ótima lasanha, mas é uma boa lasanha. Eu posso fazer melhor, né? Mas se você quiser, a gente vai lá amanhã, tudo bem. Então você vai ficar mais uma noite aqui? Ah, vou sim. Vai. Pelo menos uma noite. Uma... Hulk! Vamos embora, rapaz! Ele está lá fora. O que ele está fazendo lá fora, hein? Está com a Camille. Tá, olha, limpa tudo isso aí para mim quando você terminar, tá bom? Só... Ah, esquece, desculpa. Desculpa, tudo bem. Ai, meu Deus, mas que horas são, hein? 7. Ah. Eu te encontro aqui. Eu encontro você aqui. Sai daqui, sai. Vamos trabalhar. É a sua primeira vigília? Pra mim é. É. Bom, vai ser uma longa noite. Então é melhor a gente se preparar, né? Tem que ficar acordado. Toma. Quer um? Toma aí. Serviço especial. Tá gostoso? Tá duro? É. Bonzinho. Parece comida saudável. Pode comer. Baba não. Vai cair. Agora, vamos trabalhar. Era o nome, era Tarzan e Chita. Era um filme que passava na televisão. O Emo tinha televisão? Não, você não consegue ver, né? É bidimensional. Tudo bem, tinha uma macaca, era Chita, né? Que ela tinha assim, um chapéu e falava, e fazia assim... Era muito engraçado. Passava às 9 na televisão. Você perdeu, era muito engraçado. O Tarzan e a Chita... Ela vai... O que você faz isso, hein? É gostoso? Serve pra acordar? Só sendo cachorro mesmo. É. Seria bem melhor se eu fosse. Toda aquela papelada do alistamento pra preencher. Tudo aquilo que eles pedem pra gente. É, mas eu não enxergo muito bem de longe não, sabia? E entrar pra Força Aérea assim, pilotar significava trabalhar num escritório de uma base dessas perdida no Pacífico. Então aqui tô eu. Tô aqui, né? Tô sendo chato? O que é? Tá com sede? Aqui, ó. Toma um refrigerante diet. Diet, por quê? Olha aqui, ó. Você tem que começar a cuidar disso, hein? Sabe, agora que a gente já se conhece mais um pouco, eu acho que já posso falar francamente. Você já se tocou desse problema da baba? É que parece que você engoliu um tênis e ficou com o cadarço pendurado, sabe? Isso é embaraçoso e nojento, você não acha não? Você podia guardar um pouquinho. Será que isso serve pra alguma coisa? Um produto industrial, tipo lubrificante, ou sei lá? Meu Deus. Vou falar no que você tá fazendo no meu carro. Você sabe que a gente tem que devolver, né? Sim, a gente vai devolver esse bem, Hulk. Vem cá. Escuta. Eu vi o Boia saindo, então vamos ver se a gente termina isso antes dele voltar, tá? Peraí, temos permissão para isso? Ah, David, por que você não relaxa, hein? Relaxar? Espera aí, aí tem coisa. Tá com brilho nos olhos. Eu não sei do que você tá falando. Ah, sabe. Tratou a veterinária. Traçou a veterinária? Traçou? Você não tem um tempo de respeito, né? Eu tive uma experiência religiosa com a futura senhora Scott Turner, que por acaso é doutorada em medicina veterinária. Olha o respeito, hein? Quer tirar esse cachorro daqui? Amigo, nós somos da polícia, esse cachorro é da polícia e nós queremos dar uma olhadinha por aqui. Já vieram aqui ontem. É, mas o cachorro não pôde vir ontem. Esse cachorro é um problema, é uma violação ao Código de Saúde. É, eu não estou entendendo qual é o problema. Eu falei com o senhor Boyer e ele disse que aceitava cooperar. Bom, se ele disse que está tudo bem, então tudo bem. Muito obrigado. Mentiroso. Por quê? Boyer não disse isso? Claro que sim. Disse ontem. Vem aqui, Rui. Isso, garoto. Vamos procurar dinheiro, tá? Vamos lá. Você vai deixar o dinheiro? Hein, hein? Tira, tira, tira. Vai procurar, vai, vai. Vai, vai procurar o dinheiro. Acham pra mim também, Hulk. Vai procurar, vai. O que te faz pensar que isso tem alguma ligação? Sabe por que eu consegui esse emprego em Sacramento? Sei, porque nunca acontece nada em Cypress Beach. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Durante o ano todo só tivemos duas ocorrências estranhas na cidade. O assassinato do Amos e 8 mil dólares encontrados na praia. Eles aconteceram seguidos um do outro. Mas pode ou não ter alguma ligação? Deus. Que é, Hulk? Achou alguma coisa? Hein? O que foi? O que foi? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hã? Olha só, é exatamente igual. Mesmo tamanho, mesma textura. Ah, garoto, garoto esperto. Eu adoro você, sabia? Tudo bem, pessoal. Acabei de falar com o Boyer. Ele não deu permissão para vocês trazerem um cachorro aqui. Ele ficou furioso. Eu espero que ele dê um jeito em vocês. Ah, mas a gente já vai embora. Muito obrigado, hein? Vambora, vambora. Anda, garoto. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Você sabe que eu posso ser despedido por isso. Pra você, tudo bem. Você já tem o teu emprego. Mas eu já gosto de uma cidade onde nunca acontece não nada. Não esquenta, me responsabilizo por tudo. Vou falar com o Boyer e resolver tudo isso. Depois eu ligo pro Howard e faço a mesma coisa. Ah, tá. E eu faço o quê? Temos que descobrir onde e quem usa esses pastos. Se tem no supermercado ou se são encomenda especial. Então cheque todo o comércio. Lojas, farmácias, isso tudo. E depois... Estaciona o carro, liga o rádio e tira uma soneca. Porque se você for comigo agora, vai ficar mais enrolado do que já tá. Você fica no carro. Eu não gostaria que ninguém soubesse disso por enquanto. Ele não pretende continuar. Tá lotado. Tá surdo, meu irmão. Tá lotado. De uma hora para outra. Se não trouxe o mandado, esquece. Conhece ele? Nunca vi. Ah, o que é? Coopera. Eu não sei intimidar as pessoas. Eu nunca tive que ameaçar ninguém, sabia? Partiu meu coração. Então, eu acho que para você me levar a sério, eu vou ter que atirar nas suas pernas, né? Fazer o quê? É, talvez. Ai, ai! Você quase me acertou! Não dá pra acreditar nisso! Não, eu não posso acreditar que eu errei. Onde é que tá o Zack Gregor? Coloque a arma no balcão. Zack Gregor? Tá aparecendo. Se você acredita nisso, não vai conseguir. Eu não sei em que acreditar. Pra aquele carro. Você dirige. O que é? Coisa ao centro? Ah, é? Acha que isso manterá seguro? Dê a partida. O que é agora? Isso. Tudo bem, dê a partida. Isso, vai por aqui. Depois dobra a esquerda. O que está fazendo? Cuidado! Não pode fazer isso. Você não teria coragem. De que, matar você? Tem razão, eu não tenho. Mas ele tem, Hulk. É uma sensação estranha, não é? Eu só quero fazer umas perguntas. E você pisca uma vez pra sim e duas pra não, tá? Uma sim. Bom, muito bom. Você matou a Amos Reed? Eu não acredito. O Hulk diz que matou. Isso. Bom, está progredindo. Agora, aquele depósito está sendo usado como fachada? Está mandando dinheiro para fora do país? Isso. Assim tá bom. Tá ficando divertido, né? Boinha, tá nisso? Não? Olha, eu não posso pedir que ele corte o seu pescoço ao meio. O Boinha tá nisso? Tu, Boinha, tá nisso? Encosta aí. Dá a mãozinha aqui, vai. Encosta. Assim, assim, espera aí. Agora senta aí. Senta, senta, senta. Você vai ficar mais confortável. Assim. Hulk, vem cá. Fica de olho nele pra mim, tá bom? O que você tem aqui no bolso, hein? Obrigado. Presta atenção, Hulk. Será que você vai conseguir entender isso? Preciso que me dê cobertura, entendeu? Nos fundos. Entendeu? Fundos, fundos, fundos. Quintal dos fundos. Portão dos fundos. Isso, isso. Vai lá pra trás, vai. Por favor. Vai pros fundos. Que cachorro. Tô, tô, tudo bem. Foi nada, não. É, eu vim assim que eu pude, mas eu não posso acreditar que seja o Boyer. É, mas cadê o reforço? Certo? Você pediu reforço? Ah. Cadê o pessoal? É, tem quatro carros vigiando a estrada. Eles estão aguardando só o meu sinal. Tá. Tudo bem. Tá pronto? Tô. Tô. Acho que os perdemos. Olha aqui, ó. O motor dessa empilhadeira ainda está quente. Parece que nós os perdemos. Porque você avisou, não foi? O que está dizendo? O que é isso? Temos quatro carros na estrada, não é? Então chama, vai, vai. Usa o rádio. O que é isso? É o Howard. Para. Eu sei que você e o Boyer estão atravessando dinheiro. Esse lugar aqui é ideal. Uma pequena cidade onde nunca acontece nada. E com proteção policial. Eu sei como está sendo feito. Não! Era a prova que eu precisava, Howard. É só uma questão de saber quem vai entregar você. O Zack ou o Boyer? cercado. É, está na sua direita. Me dá cobertura. Vira. Howard, ele ainda está com a pistola. Howard, o que está fazendo? Scott, se for preciso, eu mato você. Mas é claro que seria muito mais fácil se nós dois contássemos a mesma história. Qual? Que viemos aqui para interrogá-lo e ele atirou em nós. Matou seu cachorro e nós atiramos matando o suspeito. Parabéns, você resolveu o caso. Sabe, eu conheci umas pessoas quando estava servindo no Panamá e eles precisavam de um jeito seguro para tirar o dinheiro do país. Aí o Walt me convidou e eu tenho 1%. É dinheiro de droga, Howard. Eu não sei de nada. Eu nunca perguntei de onde ele vem, mas sei que é muito triste ver pessoas morrendo por causa disso tudo. Quando descobri isso, já era tarde. Acredita em mim? Como vai explicar o assassinato do Amos? É, isso aí eu resolvo. O Zack matou o Amos. Foi o Boyer que mandou matar. Boyer está morto e o caso está encerrado. Tudo verdade. Agora, você vai querer entrar nessa comigo? É uma grana boa, né? É, eu vou topar sim. Você fala a verdade? Aqui, vem cá, segura isso aqui nele, ó. Isso. Uhum. Pressiona bem para estancar o sangue. Isso. Você vai ficar bom, tá bom? A gente vai para casa e vai ficar tudo bem. Você só tem que descansar. Põe as mãos no focinho dele para ele sentir seu cheiro. Uhum. Isso. Tá. Você vai ficar bom. estiver muito molhado, troca. Aguenta firme, garoto. Já vai passar. Isso vai ficar bom. Ele perdeu muito sangue. Mas ele vai ficar bom. Ele aguenta. Ele é forte. Ele tem que ser forte. Olha, eu já vou levar você pra casa. A gente vai chegar em casa e vai dormir os dois. Você vai ficar bom, tá bom, garoto? Não faz isso comigo, não. Não morre, não. Força. Força, rapaz. Me deixa sozinho. Por favor, você vai ficar bom. Reage, você tem que reagir. Faz isso por mim, por favor. Ei. Ei. Força, rapaz. É forte. Não me deixa na mão, não, cara. Morreu. Droga. Sinto muito. Espera, espera, espera aí. O que é isso? O carro não é novo, mas pelo menos está limpo. Desculpa aí, moço. Chega de moleza. Vamos embora. Olha o cinto. Olha o cinto. Bicicletas roubadas da escola. Parabéns. Como teve a ideia de procurar aqui? É, sou um investigador profissional e meu dever é saber dessas coisas. Deram a dica, né? É, isso aí. Resolveu o caso. É bom, né? É. Ah, chefe, sua esposa acabou de ligar e disse que se não chegar em casa em 5 minutos, vai virar presunto, hein? Antônio, quer ajuda? Não, tudo bem, eu resolvo. Espera aí, leva a jaqueta. Pra quê? Proteger a garganta. Boa sorte. Sorte é o meu nome. O que foi, meu amor? O que houve? Eu tô aqui. Eu não consigo dormir, eu não consigo nem tomar um sorvete. Ele agitou todo mundo. Ah. É, elas estavam aqui quietinhas. Aí ele começou e agora elas estão aí, ó, agitadíssimas. Cadê ele? Tá lá em cima. Cadê ele? Tô morta, tô morta. Ele tá lá em cima, né? Então fica calma. Ele é seu. Eu vou cuidar disso, vai lá. Veterinária profissional. E daí? Eu falei pra você que isso aqui não ia dar certo. Eu é que disse. Eu te avisei. Ah, olha, já tô cheio disso, mas vamos lá. Vamos começar tudo de novo. Não latir, não uivar, não comer as plantas da casa, cachorro aqui em cima nem pensar, não brincar com os meus discos, não fungar nas portas, não beber água da privada, não revirar os armários, não jogar bola em casa, não morder nem babar os meus sapatos e não se esconder de mim. Esse não é o seu quarto.